sozinho aqui sentado, buscando inspiração no copo, fumando um cigarro, olhando pra sua foto. Eu acho interessante, mas minha mente não concorda. Como pode um momento acabar uma história? É como diz o ditado, traição não é um erro, traição é uma escolha. Se você escolheu seguir esse caminho, tudo bem. E sou eu pra te impedir. E pode seguir sua vida, que eu vou levando a minha, me esforçando pra te esquecer. Não vai ser fácil, mas você vai ver que eu consigo ser feliz sem ter você aqui comigo. Nem que eu morra afogado no álcool, nem que eu passe o mês inteiro embriagado. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer. Nem que eu morra afogado no álcool, nem que eu gaste o meu último centavo. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer. Mesmo sabendo que não vai ser fácil. Traição não é um erro, traição é uma escolha. Se você escolheu seguir esse caminho, tudo bem. Quem sou eu pra te impedir? E pode seguir sua vida, que eu vou levando a minha, me esforçando pra te esquecer. Não vai ser fácil, mas você vai ver que eu consigo ser feliz sem ter você aqui comigo. Vê que eu morra afogado no nem que eu passe o mês inteiro embriagado. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer. Nem que eu morra afogado no álcool, nem que eu gaste o meu último centavo. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer. Nem que eu morra afogado no álcool, nem que eu passe o mês inteiro embriagado. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer. Nem que eu morra afogado no álcool, nem que eu gaste o meu último centavo. Enquanto houver paixões eu vou beber, esse vai ser meu sacrifício pra te esquecer.